universo me escolheu. E ninguém aqui te ama como eu. Eu escolhi o caprichoso. O caprichoso me escolheu. Amor meu, amor meu. Amor da minha vida, meu preto majestoso. Meu diamante azul, brilhante e precioso. Amor com reciprocidade sem fim. É tanto amor que já não cabe em mim. É tão bonito, é infinito, autêntico, eterno, perfeito. Eu bato no peito pra me declarar assim. Eu escolhi o caprichoso me escolheu. E ninguém aqui te ama como eu. Eu escolhi o caprichoso me escolheu. Amor meu, amor meu. Amor da minha vida, meu preto majestoso. Meu diamante azul, brilhante e precioso. Amor com reciprocidade sem fim. É tanto amor que já não cabe em mim. É tão bonito, é infinito. Autêntico, eterno, perfeito. Eu bato no peito pra me declarar assim. Eu escolhi o caprichoso me escolheu. E ninguém aqui te ama como eu. Eu escolhi o caprichoso me escolheu. Amor meu, amor meu. Eu escolhi o caprichoso me escolheu. E ninguém aqui te ama como eu. Eu escolhi o caprichoso me escolheu.